Sessão 5 de Joanna Eyre, de Charlotte Bronte. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Narração de Raquel Moraes, em 2021. Sessão 5. Capítulo 5. Apenas tinham dado 5 horas da manhã, no dia 19 de janeiro, quando Bessie trouxe um candeeiro ao meu quarto de dormir. E já me achou fora da cama e quase pronta. Levantara-me meia hora antes, lavar o rosto e vestira-me à luz da lua, cujos raios entravam pela janelinha ao pé da cama. Havia-se determinado que saísse naquele dia de Gateshead Hall com a diligência que devia passar pelo portão às 6 horas da manhã. Bessie era a única pessoa que estava de pé. Acender o fogo no quarto das crianças, onde esperava o almoço. São poucas as crianças que podem comer quando excitadas pelo pensamento de uma viagem. Eu também não pude. Em vão a criada insistia que tomasse umas colheradas do leite quente e um bocado do pão que tinha preparado. Afinal, embrulhou uns biscoitos em um papel e pô-los em meu saco de viagem. Depois ajudou-me a vestir a peliça e o gorro, e embuçando-se em um xale, saímos ambas do quarto. Ao passarmos o quarto de dormir da senhora Reed, Bessie disse: — Quer entrar para se despedir da tia? — Não. Ontem de noite, depois que a senhora se retirou para a ceia, a senhora Reed se chegou à minha cama e disse-me que não precisava incomodá-la hoje de manhã, nem a ela, nem aos primos, e recomendou-me que lembrasse que ela sempre fora a minha melhor amiga e que, conforme isso, falasse dela e me mostrasse grata. — E que respondeu a senhorita? — Nada. Cobri o rosto com o lençol e virei-me para a parede. — Isso foi muito mal feito, senhorita Joanna. — Foi muito bem feito, Bessie. A sua ama nunca foi minha amiga. Foi minha perseguidora. — Oh, senhorita Joanna, não diga isso. Em resposta, ao transpormos o vestíbulo, gritei com toda a força de meus pulmões. — Adeus, Gateshead! E saímos pela porta da frente. Tendo entrado a lua, a escuridão cerrara-se mais densa. A luz frouxa da lanterna que Bess trazia mal iluminava os degraus molhados pela chuva e o caminho, tornado em lodaçal pelo degelo. Aquela manhã de inverno era erma e fria, e os dentes me batiam, apesar de corrermos apressadas. Havia luz na casa do porteiro, e a mulher deste já acendera o fogo para fazer o café. O meu baú, que eu fora levado na véspera, estava ao lado da porta, amarrado com cordas. Faltavam só poucos minutos para 6 horas, e imediatamente, depois do relógio bater, um rumor distante de rodas anunciou a chegada da diligência. Fui ao portão para ver, e observei como as lanternas se aproximavam ligeiras pelo crepúsculo. — Ela vai sozinha? — perguntou a mulher do porteiro. — Vai. — E qual é a distância? — Umas 50 milhas. Que longo caminho! Admira que a senhora Reed não tenha receios de a deixar ir assim sem uma companheira. Entretanto, a diligência, puxada por 4 cavalos, parou de fronte do portão. Estava apinhada de passageiros. Seguindo as ordens do condutor e do arrieiro, que gritavam para que fizesse depressa, levantaram o baú para cima e tiraram-me, sem muita cerimônia, do colo de Bessie, a qual me apegara beijando-a muito. Não te esqueças de olhar por ela, exclamou esta para o condutor que me levava para dentro do veículo. Pois não, pois não, foi a resposta. A porta bateu, uma voz gritou: Pronto! Abalamos. Assim fui separada de Bess e de Gateshead. Assim fui arrebatada para as regiões desconhecidas e, como então imaginava, muito remotas, misteriosas. Da jornada não tenho lembrança distinta. Só me parecia que o dia era descomunalmente longo e que viajávamos centenas de milhas. Passamos por várias cidades e, em uma muito grande, paramos para descansar os cavalos. Os passageiros desceram para jantar, levando-me também à estalagem, onde o condutor mandou que me trouxessem alguma coisa para comer. Não tive vontade e, por conseguinte, deixou-me numa sala imensa, que tinha um fogão em ambas as extremidades, um lampadário pendurado do teto e uma pequena galeria pintada de vermelho e juncada de instrumentos musicais. Passei nesta sala por muito tempo, com sentimentos estranhos e meio que morta pela apreensão de que alguém entrasse para me roubar, pois eu acreditava em ladrões de crianças, sendo que as suas façanhas tinham figurado a miúdo nos contos dos serões de Bessie. Afinal, o condutor voltou. Encaixaram-me mais uma vez na diligência. O meu protetor trepou na boleia, tocou a buzina e seguimos ao som dos chocalhos pela rua pedregosa de L. A tarde foi chuvosa e com uma tênue cerração, e ao declinar do sol, sentia cada vez mais que efetivamente nos afastávamos muitíssimo de Gateshead. Já não encontrávamos cidades. Pelas altas colinas que assomavam ao redor no horizonte, a paisagem mudara de aspecto, e quando com o crepúsculo descemos a um vale ensombrado pelas matas, a noite nos impediu a vista, como para o ouvido atender melhor ao concerto confuso do vendaval que bramia pela ramagem. O rumor continuado fazia-me cochilar. Adormeci, mas não podia ter dormido muito quando a cessação repentina do movimento me acordou. Abriu-se a portinhola e esperava-nos uma pessoa cujo rosto e vestido denunciavam à luz do lampião uma criada. Perguntou: vem aí uma menina com o nome de Joana Eyre? Respondi que sim e fui levada para fora. Tiraram meu baú da imperial e a diligência imediatamente seguiu viagem. Estava entorpecida de ficar sentada tanto tempo e tonta pelo ruído e as sacudidelas da carruagem. Recolhendo-me as minhas faculdades, olhei em redor de mim. Não obstante a chuva, o vento e a escuridão condensarem a atmosfera, distingui vagamente diante de nós um muro e um portão aberto. Por esse portão entrei com a nova guia, que o fechou atrás de nós, correndo os ferrolhos. Deparou-se-me, então, uma ou talvez algumas casas, pois o edifício se estendia ao longe com muitas janelas, em parte iluminadas. Subimos a patinhar por um caminho largo de cascalho e entramos por uma das portas. Logo a criada me levou por um passadiço a um quarto com fogo, onde me deixou sozinha. Fiquei de pé e aquentei as chamas, os dedos entorpecidos. Depois de aquecida, relancei os olhos pelo quarto. Não havia vela, mas o lume incerto da lareira a intervalos revelava paredes vestidas de papel pintado, tapetes, cortinas, móveis de mogno brilhante. Era uma sala de visita, não tão espaçosa e esplêndida como a de Gateshead, mas ainda assim bastante confortável. Estando eu distraída a adivinhar o assunto do quadro na parede, abriu-se a porta e alguém entrou com uma luz, seguida logo por outra pessoa. A primeira era uma senhora alta, com cabelos e olhos pretos e fronte pálida e larga. Sua figura, em parte embrulhada em um xale, condizia harmonicamente com a fisionomia grave e o porte ereto. A criança é muito nova, não a deviam ter mandado sozinha, observou ela, depondo o castiçal sobre a mesa. Contemplou-me atentamente por um ou dois minutos e acrescentou: será melhor levá-la para a cama quanto antes. Parece fatigada. A menina está cansada? Perguntou-me, colocando-me a mão no ombro. Um pouco. E tem fome, sem dúvida. Veja que se lhe dê alguma coisa para cear antes de se deitar, senhorita Miller. É a primeira vez que deixo os pais para ir a um colégio, minha pequena. Expliquei-lhe que não tinha pais. Inquiriu-me há quanto tempo haviam falecido, quantos anos eu tinha, como me chamava, se sabia ler, escrever, costurar. Depois tocou-me gentilmente com o dedo na face e, dizendo que esperava que seria boa aluna, me despediu com a senhorita Miller. A senhora que nos despediu podia ter uns 29 anos. A que ia comigo parecia ter alguns menos. A primeira impressionou-me por sua voz, seu olhar e seu porte. Enquanto a Miller era de menos aparência, de tez rubicunda, embora de feições abatidas por cuidados, apressada no andar e gesto, como quem vai sempre azafamada com uma multiplicidade de tarefas. Tinha ares de uma mestra secundária, e era-o de fato, verifiquei depois. Guiada por ela através de um edifício vasto e irregular, passei de compartimento em compartimento, de corredor em corredor, até que, emergindo do silêncio absoluto e sombrio que reinava na porção da casa que tínhamos atravessado, ouvimos de repente muitas vozes, abafadas, e incontinenti entramos em uma sala de vastas dimensões, mobiliada em cada extremidade por duas grandes mesas de pranchos, com duas velas acesas em cada uma. Ao redor destas mesas estavam assentadas, em bancos, meninas de todas as idades, desde os 9 até os 20 anos. Vistas assim, à luz frouxa dos cotos, o número delas se me afigurava infinito, embora na realidade não excedesse de 80. Estavam vestidas uniformemente, trajando casacos e saias pardas de corte antiquado e aventais compridos, de Holanda. Era hora de estudo e afanavam-se atualmente em decorar a lição do dia seguinte. Só então descobri que o ruído que ouvira no passadiço era o conjunto do cicio das alunas. A senhorita Miller indicou-me um banco perto da porta e, indo ao topo da extensa sala, gritou: B10, recolham os livros e ponham-nos de lado. Quatro moças altas levantaram-se das diversas mesas e, fazendo giro, juntaram e removeram os livros. A senhorita Miller tornou a dar ordem: B10, traga os tabuleiros da ceia. As mesmas meninas saíram para voltar imediatamente, cada uma com um tabuleiro carregado de porções de uma coisa que não conheci. Havia também um jarro com água e uma tigela no centro do tabuleiro. Distribuíram-se as porções. As que tinham vontade tomaram um gole de água da tigela, que era comum para todas. Quando veio a minha vez, bebi, pois estava com muita sede, mas não toquei na comida, porque a excitação e o cansaço me haviam tirado o apetite. Vi, porém, que era um bolo achatado de aveia, retalhado de pedacinhos. Acabada a refeição, a senhorita Miller disse as orações e as meninas, duas a duas e em fileira, retiraram-se para cima. No entanto, estava tão morta de fadiga que apenas notei quais as condições do dormitório. Só percebi que era muito longo como a aula. Por aquela noite, tive que compartilhar a cama com a senhorita Miller, que me ajudou a despir. Deitei-me e lancei um olhar para as compridas fileiras de camas, cada uma das quais era em breve ocupada por duas alunas. Daí a 10 minutos, apagou-se a única vela e, sepultada em silêncio e escuridão completa, adormeci. A noite passou rápida. Mesmo para sonhar, ficara eu demasiado cansada. Só uma vez despertei para ouvir como o vento delirava em rajadas furiosas e a chuva caía torrencial, e para sentir que a senhorita Miller tinha tomado seu lugar ao meu lado. Quando tornei a abrir os olhos, uma campainha soava, agitada fortemente. Notei que as meninas já se lavavam, apesar de não ter rompido o dia ainda. Ardiam só uma ou duas tochas na grande sala. Venci meu entorpecimento e levantei-me. Fazia um frio de rachar. Vesti-me e lavei-me logo que uma bacia esteve livre, o que demorou algum tempo, porque nas estantes que corriam pelo meio do dormitório havia só um lavatório para 6 meninas. A campainha repetiu o toque, todas formaram em fileiras de duas em fundo e nesta ordem desceram as escadas e entraram numa sala fria e escassamente iluminada. Foram recitadas as rezas pela senhorita Miller, a qual depois ordenou: formar classes. Durante uns minutos houve grande algazarra, acima da qual sobrelevaram as repetidas exclamações da senhorita Miller: silêncio! Ordem! Restabelecido por fim o silêncio, vi as alunas formadas em 4 semicírculos, enfrentando 4 mesas e outras tantas cadeiras. Todas tinham livros nas mãos e um livro volumoso, a Bíblia, estava colocado sobre cada mesa. Houve uma pausa de poucos segundos que se encheu com um sussurro baixo e indistinto da reunião. Ao longe tingiu uma sineta e logo 3 senhoras entraram na sala, dirigindo-se cada uma para a sua mesa. Assentaram-se nas 3 cadeiras, ficando a 4ª cadeira mais chegada à porta para a senhorita Miller. Ao redor desta se achavam agrupadas as meninas mais pequenas e a esta última classe fui chamada eu também e posta no último lugar. Encetamos o trabalho do dia. Repetição da lição bíblica do dia anterior, recitação de uns textos da Sagrada Escritura, seguida da leitura de um sem número de capítulos da Bíblia, que nos maçou por mais de 1 hora. Quando este exercício acabou, era dia claro. Pela 4ª vez ressoou a incansável campainha. As classes enfileiraram-se e marcharam à outra sala para o almoço. Quanto não me alegrou a perspectiva de comer qualquer coisa. Estava doente, de tão exausta, sendo que tinha comido tão pouco no dia anterior. O refeitório era uma sala grande, de teto baixo e sombrio. Colocadas sobre duas mesas compridas, fumegavam bacias com qualquer coisa quente, que, entretanto, para meu terror, emitia um odor nada apetitoso. Vi uma manifestação universal de descontentamento logo que as exalações ofensivas do repasto acometeram as ventas das que eram destinadas a tragá-lo. Da vanguarda da procissão, formada de meninas grandes, da primeira classe, surgiram as queixas em voz baixa. — Horror! Já outra vez o mingau queimado! — Silêncio! Gritou uma voz. Não era a senhorita Miller, mas uma das mestras superiores, uma senhora baixinha, morena, vestida com gosto, porém de aspecto um pouco lânguido. Esta instalara-se à cabeceira de uma mesa, enquanto uma senhora mais rechonchuda presidia a outra. Busquei debalde a primeira que vira na véspera. Não estava presente. A senhorita Miller ocupava a extremidade inferior da minha mesa e uma senhora idosa, de aparência estranha, forasteira, a mestra de francês, como descobri mais tarde, tomou a posição correspondente na última mesa. Deu-se uma bênção comprida e cantou-se um hino. Então, uma criada trouxe um pouco de chá para as mestras e a refeição começou. Faminta a desmaiar, devorei uma colherada ou duas do meu prato, sem dar pelo gosto. Mal se cegara, porém, o fio da fome, quando percebi que rancho nauseabundo nos tinham servido. Mingau queimado é quase tão mal como batata podre. Até a fome mais canina recusa tal pasto. As colheres mexiam devagar no purê. Vi as meninas prová-lo e esforçar-se por engoli-lo. Mas, na maioria dos casos, as tentativas logo eram abandonadas. O almoço acabado e ninguém tinha almoçado. Depois de dadas as graças pelo que não tínhamos recebido e cantado outro hino, trocamos o refeitório pela aula. Saí entre as últimas e, passando pelas mesas, observei como uma das mestras pegou em uma bacia e provou o mingau. Olhou para trás e encontrou nos rostos das demais o mesmo desgosto. Uma delas, a gorducha, ciciou. Boy abominável, que vergonha! Passou um quarto de hora antes de recomeçarem as lições. Nesta pausa, a aula estava em um tumulto ensurdecedor. Parecia ser permitido falar alto e livremente naqueles minutos, e as meninas faziam bom uso do privilégio. Toda a conversa era sobre o almoço, que todas a uma censuravam acrimente. Coitaditas, era a única consolação que tinham. Afora a senhorita Miller, não estava nenhuma outra mestra na sala. Cercava certo número de meninas grandes que acompanhavam as suas palavras sérias com gestos coléricos. Colhi de uns lábios o nome do senhor Brucklehurst, ao que a senhorita Miller abanou a cabeça em sinal de desaprovação. Mas não se esforçava demasiadamente para refrear a raiva geral. Evidentemente, participava dos sentimentos revoltados das alunas. Uma pêndula na aula bateu às 9. A senhorita Miller saiu do seu círculo e, colocando-se no centro da sala, gritou: Silêncio! Tomem seus lugares! A disciplina prevaleceu. Dentro de 5 minutos, o tropel resolveu-se em boa ordem e o silêncio regularmente abafou a confusão babilônica de línguas. As mestras superiores retomaram pontualmente suas cadeiras, mas ainda pareciam esperar. Alinhadas nos bancos ao longo das paredes, as 80 meninas ficavam imóveis e aprumadas. Uma assembleia esquisita. Todas com os cabelos penteados, fora do rosto, sem deixar visível nenhum caracol embelezante, todas nos mesmos vestidos pardos e bastante curtos, com um estreito lencinho ao pescoço, e pequenas bolsas de holanda semelhantes às de escoceses, atadas diante das saias, para fazerem às vezes de bolsas de trabalho. Todas usavam meias de lã e sapatos grosseiros com fivela de latão. Mais de 20 das desfiguradas por essa moda grotesca eram meninas completamente crescidas, ou antes, moças casadoiras. O traje lhes assentava mal e dava um ar extravagante até às mais bonitas. Fiquei a olhá-las e às vezes também examinava as mestras, das quais nenhuma me agradava de todo. A gorda era um pouco ordinária, a morena bastante brava, a estrangeira desabrida e esquisita. E a senhorita Miller, coitada, era tão cor de caranguejo, tão curtida e esfalfada. E se não quando, ocorrer eu de novo a minha vista de rosto em rosto, toda a aula se levantou simultaneamente, como quem pelido por uma somola. Que se dera? Não tinha ouvido ordem alguma. Fiquei embasbacada. Porém, antes de eu me ter recobrado a presença de espírito, as classes tornaram a sentar-se, e como todos os olhos se dirigissem para um ponto, os meus seguiram a mesma direção e encontraram a personagem que me tinha recebido a noite precedente. Estava no fundo da aula, perto do fogo, pois havia uma lareira em ambas as extremidades da sala. Passou em revista silenciosa e grave as duas fileiras de meninas. A senhorita Miller aproximou-se dela, pareceu fazer-lhe uma pergunta, e depois de recebida a resposta, voltou ao seu lugar e disse em voz alta: "B10 da primeira classe, os globos!" Enquanto se executava a ordem, a senhora recém-chegada passava lentamente pelas fileiras. Acho que tenho a bossa da civilização bem desenvolvida. Ao menos retenho ainda a impressão de acatamento e admiração com que minha vista acompanhava seus passos. Contemplada, então, a clara luz do dia, tinha uma figura alta, bela, bem proporcionada, olhos pardos com um brilho benigno nas pupilas, e as finas pinceladas de longas sobrancelhas acentuavam a nível alvura da ampla fronte. Sobre as fontes, pendiam-lhe os cabelos castanhos em densos caracóis, conforme a moda daqueles tempos, que não permitia nem madeixas lisas, nem espirais compridas. O vestido, também de acordo com o gosto de então, era de um pano cor de púrpura, relevado por uma certa guarnição espanhola de veludo preto. Na cintura brilhava um relógio de ouro, coisa bastante rara naqueles dias. O leitor acrescente para completar o quadro: feições delicadas, tez, embora pálida, limpíssima, porte e ares altivos, e terá, ao menos quantas palavras podem exprimir, uma ideia perfeita da senhorita Temple, Maria Temple, como vi depois escrito no livro de rezas, confiado a mim para levar à igreja. A superintendente de Lawood, pois era-o esta senhora, tendo tomado lugar diante de dois globos colocados sobre uma das mesas, chamou a primeira classe ao redor de si e começou a passar uma lição de geografia. As classes inferiores foram chamadas pelas mestras. Repetições de história, gramática, etc. Seguiram-se por uma hora. Sucederam escrita e aritmética. E umas das meninas mais velhas receberam ainda da senhorita Temple instrução de música. A duração das lições mediu-se pela pêndula, que bateu por fim às 12. A superintendente levantou-se. "Tenho que dirigir uma palavra às alunas", disse ela. O alvoroço, causado pela cessação das aulas, esmoreceu a sua voz. Ela continuou: "As alunas tiveram esta manhã o almoço que não puderam comer. Devem estar com fome. Por isso, mandei que lhes servisse uma merenda de pão e queijo." As mestras olharam para ela com certo espanto. "Será feito sob minha responsabilidade", acrescentou em tom explicativo e saiu. Pão e queijo foram trazidos sem demora e distribuídos com grande prazer e satisfação do colégio inteiro. Deu-se a ordem: "A quinta!" Cada uma pôs um tosco chapéu de palha e um manto de ratina cinzenta. Equiparam-me de modo semelhante e, seguindo a corrente, apressei-me a sair para o ar livre. A quinta era uma vasta tapada, cercada de muros altos, a vedar em toda a vista para os arredores. Uma varanda coberta corria por um lado, e passeios largos bordavam um espaço central que era cortado por uma dúzia de canteirinhos destinados para hortas das alunas, das quais cada uma possuía sua nesga de terra. Quando cheias de flores, apresentariam certamente um lindo aspecto. Mas então, fins de janeiro, tudo era geada infernal, tudo estava murcho e desbotado. Eu estremecia, olhando inativo ao redor de mim. O dia não era propício para exercícios ao ar livre. Não era positivamente chuvoso, mas tristonho e escuro por causa da cerração úmida. Tudo em que pisávamos estava ensopado pelo dilúvio do dia anterior. Só as mais fortes das meninas corriam para cá e para lá e ocupavam-se com diversos jogos, enquanto algumas pálidas e fraquinhas se arrebanhavam debaixo da varanda protetora. E entre estas eu ouvia, à medida que a densa névoa penetrava seus corpinhos tiritantes, cada vez mais amiudado, o som de tosse cava. Até aquela hora, não tinha falado com nenhuma das meninas, e nenhuma tampouco se importara comigo. Estava bastante abandonada, mas havia-me afeito a este isolamento, de sorte que não me oprimia muito. Encostei-me a uma coluna da varanda, apertei bem o manto e, intentando esquecer o frio que me atormentava por fora e a fome insaciada que me mordia por dentro, entregava-me ao meu trabalho predileto de observar e refletir. Minhas meditações eram muito indistintas e fragmentadas para serem arquivadas. Apenas sabia onde estava. Gateshead, com a vida passada, já parecia levada pela corrente das poucas horas e uma distância incomensurável. O presente era vago e estranho, e do futuro era incapaz de fazer uma conjectura. Relanceava os olhos pela quinta que lembrava um convento e levantei a vista para a casa. Um edifício grande, metade do qual velha e de uma brancura suja, se destacava desfavoravelmente da outra, inteiramente nova. Esta última, que alojava a aula e o dormitório, franqueava a entrada à luz por janelas quadradas e repartidas em losangos, o que se assemelhava a uma igreja. Uma lâmina de pedra sobre a porta ostentava a seguinte inscrição: Instituto de Lawood. Esta ala foi reconstruída AD por Noemi Brocklehurst, de Brocklehurst Hall, nesta comarca. Luz assim a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Li e tornei a ler estas palavras. Sentia que tinham um significado, embora estivesse incapaz de lhe sondar o conteúdo. Ainda estava a ponderar a significação de instituto e a esforçar-me por elucidar a conexão entre as primeiras palavras e o versículo da Sagrada Escritura, quando uma tosse atrás de mim me fez virar a cabeça. Vi uma menina sentada em um banco de pedra, inclinando-se sobre um livro que parecia ler com grande empenho. Do meu lugar pude decifrar o título. Era Hasselas, um nome que me causou impressão, por ser estranho e por isso interessante. Virando a folha, a menina por acaso levantou a vista e eu, sem mais introdução, perguntei: Seu livro é interessante? E já tinha concebido a ideia de lhe pedir emprestado um daqueles dias. Gosto dele, respondeu depois de me fitar uns segundos. De que se trata? Continuei. Não sei explicar como, tive o denodo de assim abrir uma conversa com uma estranha. O passo era tão contrário à minha natureza e meus hábitos. Mas julgo que aquela ocupação me tocara uma corda simpática, pois eu também era louca por leitura, posto que de livros fúteis e infantis não podia nem compreender nem digerir livros sérios e substanciosos. — Pode vê-lo, replicou a pequena, oferecendo-me o volume. Aceitei. Um breve folhear convenceu-me que a matéria era menos cativante do que o título. Rasselas parecia xoxo ao meu gosto frívolo. Não descobri nele nada de fadas, nem de gênios. Nenhuma alegre variedade resumava das páginas uniforme do tipo miúdo, sem o descanso de estampas divertidas. Devolvi o livro. Ela retomou-o sossegadamente e, sem dizer mais palavra, entregou-se ao inveterado hábito estudioso. Mais uma vez aventurei-me a distraí-la. — Pode explicar-me o que quer dizer a inscrição na laje por cima da porta da casa? — Que significa Instituto de Lawood? — É o nome da casa em que veio morar. — E por que a chamam Instituto? Tem alguma diferença de outros colégios? — Em parte é um asilo de caridade. A menina e eu... E todas as mais somos asiladas. Suponho que é uma órfã. Não lhe faleceu o pai ou a mamã? Morreram ambos e nem me lembro deles. Pois bem, todas estas meninas perderam um ou ambos os pais e por isto esta casa se chama Instituto para Educar Órfãs. É um orfanato. Então não pagamos nada? Mantém-nos de graça? Sim, pagamos. Ou antes, os nossos amigos pagam 15 libras anuais por cada uma. Por que então nos chamam asiladas? porque 15 libras não chegam para o alojamento e ensino, e a falta se supre por subscrição. Quem é que subscreve? Diversas das senhoras e senhores na vizinhança e em Londres. Quem era Noemi Brocklehurst? A senhora que construiu a nova ala desta casa, como registra a tabuleta. O filho dela fiscaliza e dirige tudo aqui. Por quê? Porque é o tesoureiro e administrador do estabelecimento. Por conseguinte, esta casa não pertence à senhora do relógio, que mandou trazer-nos pão e queijo. Ah, senhorita Temple! Oh, não! Desejávamos muito que lhe pertencesse. Ela é gerente, responsável em tudo para com o senhor Brocklehurst. É este que compra as nossas provisões e tudo quanto diz respeito ao nosso vestuário. Ele mora aqui? Não, mora daqui a 2 milhas em uma grande fazenda. É um bom homem? É um clérigo e dizem que faz grande bem. A menina disse que a senhora alta se chamava senhora Temple? Chama-se. E como se chamam as outras mestras? A da cara cor de pitanga é a senhorita Smith, a qual superintende os trabalhos manuais e talha o pano, pois costuramos a própria roupa, as saias e peliças e tudo mais. A pequena dos cabelos pretos é a senhorita Scatcherd. Ensina história e gramática e é repetidora da segunda classe. E a que usa o xale e tem o lenço atado ao lado por uma fita amarela é Madame Pierrot. Veio de Lisle, da França, e ensina francês. Gosta das mestras? Bastante. Mesmo da pequena morena e da madame? Não sei pronunciar o nome dela. A senhorita Scatcherd é precipitada. Tome cuidado de a não ofender. Madame Pierrot não é nada má. Mas a senhorita Temple é a melhor de todas, não é? A senhorita Temple é muito boa e muito hábil. Está acima das outras, porque sabe mais do que elas. A menina já está aqui há muito tempo? 2 anos. É órfã? Minha mãe morreu. Acha-se feliz aqui? A menina faz-me muitas perguntas. Por esta vez já basta. Deixa-me ler ainda um pouco. Mas no mesmo instante soou o sinal para o jantar. Todas reentraram na casa. O cheiro que enchia o refeitório era pouco mais apetitoso do que o que tinha regalado nossos narizes pela manhã. O jantar serviu-se em 2 bacias imensas de folha de Flandres, das quais subia fumaça cheirando a gordura rançosa. Achei que o rancho consistia em batatas, nem más, nem boas, e retalhos suspeitos de carne reluzente, tudo misturado e cozido juntamente. Desta michórdia deu-se a cada aluna um prato bastante cheio. Comi quanto pude e fiquei curiosa por saber se o trato havia de ser o mesmo todos os dias. Depois da refeição, passamos imediatamente para a aula. Começaram as lições, que se prolongaram até às 5 horas. O único incidente notável da tarde foi que a senhorita Scatcherd demitiu vergonhosamente da classe de história a menina com a qual eu havia conversado na varanda e mandou apostar-se no meio da grande sala. O castigo parecia-me altamente ignominioso, especialmente para uma menina tão grande. Ela Tinha talvez 13 anos ou mais. Esperava que mostrasse sinais de intensa aflição e vergonha. Mas, para surpresa minha, nem chorava, nem mesmo corou. Composta, mais grave, estava ela no pelourinho, alvo de todas as vistas. Como é possível que aguente tão tranquila com tanta firmeza? Perguntei-me a mim mesma. Se estivesse em seu lugar, parece que desejaria que a terra se abrisse para me sorver. Faz uma cara como se estivesse a pensar em alguma coisa acima do seu castigo, acima da sua situação, de certo em alguma coisa que não está nem ao redor, nem diante dela. Ouvira falar em alucinações? Quem sabe se não estaria alucinada? Seus olhos estão fitos no soalho, mas não o veem. Sua vista parece voltada para dentro. Entrou no íntimo do coração. Está a repassar o que lhe evoca a memória e não o que a atualidade lhe representa. Gostava de saber que espécie de menina ela é, se boa ou má. Pouco depois das 5 horas da tarde, tivemos outra refeição, consistindo em uma pequena tigela de café e meia fatia de pão preto. Devorei o pão e bebi o café com grande apetite e teria tomado dupla ração, pois estava ainda com fome. Seguiu-se meia hora de recreio, depois o estudo, mais tarde o copo de água e o pedacinho de bolo de aveia. Rezas, deitar. Eis o meu primeiro dia em Lawood. Fim da sessão 5.